300 graus. Século 22, numa era atual, Brasil real, nasci, cresci. Hermanos, orgulho de lá que vim. No mapa mundo, espetacular, América Latina, bela esfera. Rap fera, sul-americano, cara de sapo, skate dominando. DJ KLJ, Zuruca, na rima hip hop, ideias conjumina, alegria, talento, novelocidade. Viver é isso pra mais pensar, labirinto da mente, flutua gente. Mega palco, plateia sorridente, nós diretor, povo presidente, cineasta, patrão, até gerente. Uma bússola certa, nossa alma, latitude está bem na fauna. Nessa dimensão, se projete no futuro, esse é o roteiro e eu não mudo. Cada um tem sua estrela, pode acreditar, o amanhã é meu querer, vou conectar, olhar, sorrir, brilhar, sintonizar, tem que ser feliz, sou eu, vai buscar. Saber é saber que podemos vencer, devemos ser o que queremos ver. Viva Rio, na cena do saber, Noizade, Jay-Z, Nova York, pode crer. Morro do Turano, cinema, teatros, complexo, berço dos talentos nato. Rio de Janeiro e Hollywood na TV, cenário, favela, filme, novela, Vila Africana, festival de Gramado, Vale dos Quilombos, cinematográfico, São Paulo, Bahia, Confite ligado, elenco, equipe, produtor em cada estado, VM, BBMA, Oscar, Prêmio Team, Grammy, Latino, Nobel, o rap sim, ator, atriz, cantor, Las Vegas, tatueta, Berlim, Brasil, poeta, festival de Cannes, tudo no ar, simples, coisas grandes, se criar, conquistar, sonhar, futuro brilhante, alcançar o incansável viajante. Cada um tem sua estrela, pode acreditar, o amanhã é meu querer, vou conectar, olhar, sorrir, brilhar, sintonizar, tem que ser feliz, sou eu, vai buscar. Cada um tem sua estrela, pode acreditar, o amanhã é meu querer, vou conectar, olhar, sorrir, brilhar, sintonizar, tem que ser feliz, sou eu, vai buscar. Crise nem pensar, já defini, deixa pra lá, vou revogar, minha vida melhorar, mano. Aonde você quer chegar? Diferenças sociais sempre vão existir. Economia mostrou na TV, falou algumas estruturas, até abalou. O mercado é assim, altos e baixos, só não podemos cair no relaxo. Ação, atuação, superar, manter, tomada, criação, filme, multidão, raiz dos números que chamamos din-din. Bons ventos sim, país, investimento, vamos no corre que é nós, meu pão. Abrir a mente, recicla malandragem, conceitos novos, atualidade, Mohab, Nab, novos guia na cidade. Cada um tem sua estrela, pode acreditar, o amanhã é meu querer, vou conectar, olhar, sorrir, brilhar, sintonizar, tem que ser feliz, sou eu, vai buscar. Cada um tem sua estrela, pode acreditar, o amanhã é meu querer, vou conectar, olhar, sorrir, brilhar, sintonizar, tem que ser feliz, sou eu, vai buscar.